Liguei pra ele agora porque eu quero transar. São 2 da manhã, nove, vem me fazer gozar. Eu quero é fuder, mas tem que ser você. Ligação ocupada, não tô entendendo nada. Deve tá comendo aquela piranha incubada. Vou botar pra fuder, agora eu quero ver. Peguei o telefone, não tô acreditando nisso. Pegando minhas amigas e também transando comigo. Vou botar pra fuder, agora eu quero ver. Agora tem que aguentar, tem que fazer as seis gozar. São 2 da manhã, nove, vem me fazer gozar. Eu quero é fuder, mas tem que ser você. Ligação ocupada, não tô entendendo nada. Deve tá comendo aquela piranha incubada. Vou botar pra fuder, agora eu quero ver. Peguei o telefone, não tô acreditando nisso. Pegando minhas amigas e também transando comigo. Tem que fazer as seis gozar. Se eu adorar, fico lá de vez. Se eu gostar, eu durmo por lá. Se eu adorar, fico lá de vez. Joga essa xereca, os faixa preta vai passar. Joga essa xereca, Ludmilla vai passar. Joga essa xereca, os faixa preta vai passar. Joga essa xereca, Ludmilla vai passar. Ludmilla tá do lado de fora, tá eu e a minhas colegas. Vou pro baile da Ludmilla, só que é minha primeira vez. Pro baile da Lud, só que é minha primeira vez. Se eu gostar, eu durmo por lá. Se eu adorar, fico lá de vez. Se eu gostar, eu durmo por lá. Se eu adorar, fico lá de vez. Joga essa xereca, os faixa preta vai passar. Joga essa xereca, Ludmilla vai passar. Joga essa xereca, os faixa preta vai passar. Joga essa xereca, Ludmilla vai passar. Vem, DJ, me arrasta pra treta. Pode fazer o que você quiser. Eu fico de quatro, faço a posição. Tu come minha tchaca na XRE. Bota na xota, bota na xota, bota na xota, bota na xota. É a bucetinha que bota na xota. É a bucetinha que bota na xota. É a bucetinha que faz gostoso, que faz gostoso, que faz gostoso, que faz gostoso na sua piroca. Que vai rebola, que senta firme, que tenta bem. Senta firme, que tenta bem. Senta firme, que tenta bem. Senta firme, que tenta bem. Senta firme, que bota na xota. Bota na xota, bota na xota, bota na xota. Vem, DJ, me arrasta pra treta. Pode fazer. E o que você quiser, eu não quero mais ver pé. Quero ver seu canal. Pode fazer o que você quiser. Então bota,

Vamos transar novamente, fuder bem de repente. Tu sabe que é bom. Hoje é dia de baile, aí você já sabe que eu tô com tesão. Em todo canto da CDD, tu vê essas novinhas arrastando no chão. Tô feliz, porque hoje eu te comi. Tu sarrou nos cria sem cair o copão. Batiga no Mac. Batiga no Mac. Super fantástico, Mac. Que baile mágico. Fudeu comigo e com meus amigos. Super fantástico, que baile mágico. Fudeu comigo e com os envolvidos. Super fantástico, que baile mágico. Fudeu comigo e com meus amigos. Super fantástico, que baile mágico. Fudeu comigo e com os envolvidos. Tá no meu copo, tá desquerido. Se dá água de coco no copão, eu tô de boa, meu metrefe. Sem beber nada do estado, parolando com os irmãos. Batiga no Mac. Piroca, passo na tua bucetinha. Tu molhando a calcinha, me deixou com tesão. Então vem novinha com a boca, chupa minha pica. Se lambuza, vai menina, assim tá muito bom. Cai de boca no meu pirocão. Bucetão, cai de boca no meu pirocão. Cai de boca no meu pirocão. Piroca, passo na tua bucetinha. Tu molhando a calcinha, me deixou com tesão. Então vem novinha com a boca, chupa minha pica. Se lambuza, vai menina, assim tá muito bom. Cai de boca no meu pirocão. Bucetão. Cai de boca no meu pirocão. Cai de boca no meu pirocão. Bucetão. Cai de boca no meu pirocão. Vou soltar meu pirocão nessa buceta apertadinha. Vou soltar meu pirocão nessa buceta apertadinha. Vou soltar meu pirocão nessa buceta apertadinha. Vou fazer amor com a favela toda. Mas meu coração, babaca, vai ser pra sempre teu. O que minha xota faz, tua pica perdoa. Foi tanta ostentação que me enlouqueceu. Te chamo de amor, te chamo de paixão, mas me bota no ouro com roupa de marca dentro de um carrão. Vou fazer o que for, até finge o tesão. Não me mostra o dinheiro que eu fico louca, eu perco a noção. Se o dinheiro acabou, o amor acaba também. Eu não tô de bobeira pra dar minha chota grátis pra ninguém. Já não sei quem botou, quem será que eu dei. Só sei que eu tô rica, vida milionária que eu sempre sonhei. Chupa o bico do meu peito e mete com vontade. Vontade. Sussurrando desse jeito, eu gosto de verdade. Uou, uou, uou, uou. E se lá não vai bem, outro nome eu chamo. Não liga não, amor. Posso ter dado pra geral, mas é você que eu amo. Você é o meu banco. Vai sentando sem compromisso. Eu não quero namorar contigo. Não vem dando de maluca não. Amor, com a favela toda. Escorregou, escorregou. escorregou, escorregou, abaixa e pega. Pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, escorregou, abaixa e pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, escorregou, abaixa e pega, pega, pega, escorregou, pega, pega, pega, pega, pega, pega, escorregou, pega, pega, pega, pega, pega firme, pega, pega, pega firme, pega, pega, pega firme, pega, pega firme, pega, pega firme, pega, pega, pega firme, baixa e pega, pega firme, pega, pega firme, pega, pega, vem, vem, pega, pega, escorregou, abaixa e pega, vem, vem, pega, pega, escorregou, abaixa e pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, escorregou, escorregou, abaixa e pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, escorregou, abaixa e pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, escorregou, abaixa e pega, pega, pega, escorregou, pega, pega, pega, pega, pega, pega, escorregou, pega, pega, pega, pega, pega firme, pega, pega, pega firme, pega, pega, pega firme, pega, pega firme, pega, pega firme, pega, pega, pega firme, baixa e pega, pega firme, pega, pega firme, pega, pega, vem, vem, pega, pega, vem, escorregou, abaixa e pega, vem, vem, pega, pega, vem, escorregou, abaixa e pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega. O patrão botou uma faixa na entrada do baile. Bem-vindo aqui ao caminho da tua felicidade. Isso é comunidade, é o melhor da cidade. E quando o Renan toca, começa a sacanagem. Em brasa, em brasa, em brasa, em brasa. Vai tomar pau da gaiola até o portão de casa. Em brasa, em brasa, em brasa, em brasa. Vai tomar pau da gaiola até o portão de casa. Em brasa. Até o portão de casa. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Quer caralho, toma, toma, quer caralho, toma, toma. Se eu dou e fico pior, muito crazy de maconha. Quer caralho, toma, toma, quer caralho, toma, toma. Se eu dou e fico pior, muito crazy de maconha. Em brasa, em brasa, em brasa, em brasa. Vai tomar pau da gaiola até o portão de casa. Em brasa, em brasa, em brasa. Entre motel e a base, elevo a dona logo pro melhor. Quando ela briga comigo, aí eu te chamo e não fico só. Nós transa o dia inteiro, me deixa de boa, claro que é bom. Mas a minha mina sentando, eu transo com vontade, com mais tesão. Embarque nesse carrossel, onde o sonho das amantes é virar fiel. Embarque nesse carrossel, onde o sonho das amantes é virar fiel. É virar fiel. Embarque nesse carrossel, onde o sonho das amantes é virar fiel. Entre motel e a base, eu levo a dona logo pro melhor. Quando ela briga comigo, aí eu te chamo e não fico só. Transa o dia inteiro, me deixa de boa, claro que é bom. Mas a minha mina sentando, eu transo com vontade, com mais tesão.

se desfaz e continua. Ah, esse é o baile do Borel. Ah, quem tá no comando é o DJ Gabriel. Tem novinha pra tacar, tem novinha pra sentar, tem novinha pra mamar. Vem piranha, é para mamada aí na rua. Aê, pega a visão, JC e Jake. Outra parada, entendeu? É só áudio pornográfico. Tem novinha pra tacar, tem novinha pra sentar, tem novinha pra mamar. Vem piranha, é para mamada aí na rua. É para mamada aí na rua. De sarrinha, ela vem, já tá pronta pro abate. Elas tão metendo bronca, elas querem esfrega, esfrega. Já tão vindo sem calcinha, toma. Fica na xereca, vai, fica na xereca, vai. Fica na xereca, das novinha, das novinha. É fica na xereca, vem que vem no esfrega, esfrega. É fica na xereca, vem novinha, tem novinha. Tá meludo, esfrega, esfrega, vai. Sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sem parar. Sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sem parar. Sem parar, sem parar, sem parar, sem parar. Ah, é vai mamada na rua. Ah, se alguém passar, desce, desfaz e continua. Ah, esse é o baile do Borel. Ah, quem tá no comando é o DJ Gabriel. Tem novinha pra tacar, tem novinha pra sentar, tem novinha pra mamar. Vem piranha, é varai mamada aí na rua. JC Shake, JC Shake. Chureta, moleque. Agora no perpeta, né? Tem novinha pra tacar, tem novinha pra sentar, tem novinha pra mamar. Vem piranha, é varai mamada aí na rua. É varai mamada aí na rua. Desarrinha, ela vem, já tá pronta pro abate. Elas tão metendo bronca, elas querem esfrega, esfrega. Já tão vindo sem calcinha, toma. Fica na xereca, vai, fica na xereca, vai. Fica na xereca, das novinha, das novinha. É fica na xereca, vem que vem no esfrega, esfrega. É fica na xereca, vem novinha, tem novinha. Tá meludo, esfrega, esfrega, vai. Sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sem parar. Sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sem parar. Sem parar, sem parar, sem parar, sem parar. Sento no bico da Glock, rebola e tira o shot e vem, vamos fuder. Que é isso, bebê, vai? Vem, rebola na tua pica, eu sei que tu se excita e deixa o bumbum mexer. O Gabriel arrancou meu cabaço e me botou de quatro, botando pra fuder. Se prepare e toma. Sento no bico da Glock, rebola e tira o shot e vem, vamos fuder. Esse é o W7 Martins, mano. É o terror do YouTube. O Gabriel arrancou meu cabaço e me botou de quatro, botando pra fuder. Gosto quando tô sentando na piroca, e vem falando que eu sou foda, que só eu te faço gozar. Bari do Borel, eu gosto quando tu senta forte, e vem sarrando na minha Glock. E que eu vou te furar, eu vou te furar. Bari do Borel, ei. Eu gosto quando tu senta na piroca, e vem falando que eu sou foda, que só eu te faço gozar. Eu gosto quando tu senta forte, e vem sarrando na minha Glock, que eu vou te fuder. Sento no bico da Glock, rebola e tira o shot, e vem, vamos fuder. Vem, rebola na tua pica, eu sei que tu se excita e deixa o bumbum mexer. O Gabriel arrancou meu cabaço e me botou de quatro, botando pra fuder. Sento no bico da Glock, rebola e tira o shot, e vem, vamos fuder. Esse é o W7 Martins. É o cara que deixa a concorrência maluco. E W7 é... Eu